Ficheiro 78. O vento uivava nos meus ouvidos. O príncipe Charles Edward. Haverá uma sublevação. O Dougal tem razão acerca disso, mas não será vitoriosa. O exército do príncipe vai sair-se bem durante algum tempo, mas tudo terminará num grande massacre. Em Culloden, é lá que vai terminar. Os clãs. Mentalmente, via as lápides dos clãs, as pedras cinzentas que ficariam espalhadas pelo campo, cada uma a ostentar apenas o nome do clã dos homens massacrados que jaziam sob ela. Respirei fundo e agarrei-lhe a mão para me equilibrar. Estava fria como a de um cadáver. Estremeci e fechei os olhos para me concentrar no que dizia. Os homens das Terras Altas, todos os clãs aliados de Charles Edward, serão destruídos. Centenas e centenas morrerão em Culloden. Os que sobrarem serão perseguidos e assassinados. Os clãs serão massacrados e não se levantarão mais, não na tua época nem na minha. Abri os olhos e vi-o fitar-me, sem expressão. Jamie, fica fora disso, supliquei-lhe. Mantém a tua família fora disso, se puderes. Mas, pelo amor de Deus, Jamie, parei de repente. Ia dizer, Jamie, se me amas. Mas não pude. Eu ia perdê-lo para sempre. E se não pudera falar de amor com ele antes, não podia fazê-lo agora. Não vais para a França, continuei em voz baixa. Vai para a América, para a Espanha, para a Itália. Mas, pelo amor daqueles que te amam, Jamie, não ponhas os pés em Culloden. Continuava a fitar-me. Perguntei-me se estaria a ouvir. Jamie, ouviste? Percebeste? Após um instante, anuiu com a cabeça, atordoado. Sim, disse serenamente, a voz tão baixa que mal pude ouvi-lo sob o gemido do vento. Sim, ouvi. Soltou a minha mão. Vai com Deus, Modwin. Saiu da saliência do rochedo e continuou a sua descida pelo declive íngreme, firmando os pés nos tufos de erva, agarrando-se aos galhos para manter o equilíbrio, sem olhar para trás. Fiquei a vê-lo até ele desaparecer no bosque de carvalhos, caminhando lentamente como um homem ferido que sabe que tem de continuar a andar, mas sente que a sua vida se esvai lentamente entre os dedos que aperta contra o sofrimento. Os meus joelhos tremiam. Devagar, baixei-me e sentei-me, com as pernas cruzadas, a observar as andorinhas. Mais abaixo podia ver o telhado da cabana que agora abrigava o meu passado. Atrás de mim assomava a pedra fendida e o meu futuro. Fiquei sentada sem me mover durante toda a tarde. Tentei arrancar à força todas as emoções da minha mente e usar razão. Jamie certamente tinha a lógica a seu favor quando argumentava que eu devia voltar. Lar, segurança, Frank. Até os pequenos confortos da vida de que eu tanto sentia falta de vez em quando, como banhos quentes e água canalizada, para não falar de considerações maiores, como tratamento médico adequado e condições de viagem adequadas. Ainda assim, enquanto eu sem dúvida admitia as inconveniências e óbvios perigos daquele lugar, também tinha de admitir que apreciava muitos de seus aspectos. Se viajar era incómodo, não havia enormes extensões de cimento a cobrir os campos, nem qualquer barulho, nem carros com os seus escapes fedorentos, invenções com os seus próprios perigos, lembrei a mim mesma. A vida era muito mais simples, e as pessoas também, não menos inteligentes, porém muito mais francas, com algumas autênticas exceções, como Callum, Ben Campbell, Mackenzie, pensei sombriamente. Por causa do trabalho do tio Lamb, viver em muitos lugares diferentes, alguns até mais inóspitos e com menos conveniências do que este, eu adaptava-me com bastante facilidade a condições adversas e não sentia realmente falta da civilização, quando longe dela, embora me adaptasse com a mesma facilidade à presença de máquinas e do maior conforto que proporcionavam, como aquecedores de água e eletrodomésticos. Estremeci no vento frio, abraçando-me com força, enquanto fitava a rocha. A racionalidade não parecia estar a ajudar muito. Voltei-me para a emoção e comecei, encolhendo-me diante da tarefa, a reconstruir os pormenores das minhas vidas de casada. Primeiro com Frank, depois com Jamie. O único resultado disso foi deixar-me arrasada e a chorar, as lágrimas a formarem trilhos gelados no meu rosto. Bem, se nem a razão nem a emoção, que tal o dever? Eu fizera votos matrimoniais a Frank e fizera-os de todo o coração. Fizera o mesmo a Jamie e tencionara traí-lo logo que pudesse. E qual deles iria eu trair agora? Continuei sentada enquanto o sol descia cada vez mais no horizonte e as andorinhas desapareciam de volta aos seus ninhos. Quando a estrela da tarde começou a brilhar entre os galhos dos pinheiros negros, concluí que nesta situação a razão tinha pouca utilidade. Iria ter de confiar em alguma outra coisa. Exatamente em que não sabia. Voltei-me para a pedra fendida e dei um passo na sua direção. Depois outro e outro. Parando, virei-me e tentei na direção oposta. Um passo, depois outro e outro. E antes de saber sequer o que havia decidido, já estava a meio da encosta, a lutar desvairadamente com o mato, a escorregar e a cair nas áreas de cascalho. Quando cheguei à cabana, ofegante de medo de que ele já pudesse ter sido embora, tranquilizei-me ao ouvir donas, parado ali, perto a pastar. O cavalo ergueu a cabeça e olhou-me de forma pouco amistosa. Caminhando silenciosamente, empurrei a porta. Ele estava no aposento da frente, a dormir, num estreito banco de carvalho. Dormia de costas, como sempre fazia, as mãos cruzadas sobre o estômago, a boca ligeiramente aberta. Os últimos raios de luz do dia que entravam pela janela atrás de mim recortavam o seu rosto como uma máscara de metal. Os caminhos prateados das lágrimas secas cintilavam na pele dourada e o acobreado da barba espetada brilhava foscamente. Fiquei parada a observá-lo por um instante, transbordante de uma ternura indescritível. Movendo-me o mais silenciosamente possível, deitei-me ao lado dele, no banco estreito, e aconcheguei-me ao seu corpo. Virou-se para mim, no sono, como sempre fazia, aninhando-me contra o seu peito e recostando o rosto nos meus cabelos. Semiconsciente, alisou-me o cabelo para afastá-los do nariz. Senti o violento solavanco quando ele acordou e percebeu que eu estava ali. E então perdemos o equilíbrio e caímos no chão, Jamie sobre mim. Eu não tinha a menor dúvida de que ele era de carne sólida. Levantei um joelho, grunhindo, sai, não consigo respirar. Ao invés disso, ele agravou a minha falta de ar, beijando-me apaixonadamente. Ignorei a falta de oxigênio há algum tempo, a fim de me concentrar em coisas mais importantes. Abraçámo-nos durante muito tempo, sem falar. Finalmente murmurou, a boca encostada ao meu cabelo. Porquê? Beijei o seu rosto úmido e salgado. Podia sentir-lhe o coração a bater contra as minhas costelas e não desejava mais nada, além de ficar ali para sempre, sem me mover, sem fazer amor, apenas a respirar o mesmo ar. Tive de fazê-lo, respondi. Ri, um pouco trêmula. Não sabes como estive por um fio. Os banhos quentes quase venceram. Então chorei, estremecendo, porque a escolha era tão recente e porque a minha alegria pelo homem que tinha nos braços se misturava a uma dor dilacerante pelo homem que eu jamais voltaria a ver. Jamie abraçou-me com força, pressionando-me com o seu peso, como se quisesse proteger-me, para impedir que eu fosse levada pela atração esmagadora do círculo de pedras. Por fim, as minhas lágrimas cessaram e fiquei deitada, exausta, a cabeça apoiada no seu peito reconfortante. Já escurecera completamente, mas ele continuava a abraçar-me, murmurando baixinho, como se eu fosse uma criança com medo do escuro. Presos um ao outro, não nos afastamos, nem mesmo para acender o lume ou uma vela. Finalmente, Jamie levantou-se e, pegando-me ao colo, carregou-me para o banco, onde se sentou, aconchegando-me no colo. A porta da cabana continuava aberta e podíamos ver as estrelas começarem a cintilar sobre o vale lá fora. Sabes, disse eu, sonolentamente, que são precisos milhares e milhares de anos para a luz daquelas estrelas nos alcançar? Na verdade, algumas estrelas que vemos podem já estar mortas, mas nós não sabemos, porque ainda vemos a luz. A sério? Disse, acariciando as minhas costas. Não sabia. Devo ter adormecido, a cabeça nos ombros dele, mas acordei por um instante quando me colocou delicadamente no chão, numa cama improvisada com os cobertores que carregava na cela. Deitou-se ao meu lado e puxou-me para junto do seu corpo, outra vez. Descansa, Sassenach, sussurrou. Amanhã vou levar-te para casa. Acordámos pouco antes do amanhecer e estávamos no caminho de descida quando o sol se levantou. Ansiosos para deixar Craig na Dune. Para onde vamos, Jamie? Perguntei, alegrando-me com a perspectiva de um futuro que o incluía, ainda que deixasse para trás a última possibilidade de voltar para o homem que havia de... que iria amar-me um dia. Jamie fez abrandar o cavalo, parando para olhar por cima do ombro por um instante. O círculo ameaçador de pedras verticais era invisível daquele ponto, mas a encosta rochosa parecia erguer-se intransponível nas nossas costas, coberta de pedregulhos e moitas de tojo. De onde estávamos, a cabana em ruínas parecia mais uma rocha proeminente, como uma articulação óssea, projetando-se do punho fechado de granito da colina. Gostava de ter lutado com ele por ti, disse de repente, olhando para mim de novo. Os seus olhos azuis estavam escuros e ansiosos. Sorri para ele, sensibilizada. Não era a tua luta, era a minha. Mas venceste, de qualquer modo. Estendi a mão e ele apertou-a. Sim, mas não foi isso que quis dizer. Se eu tivesse lutado com ele, homem a homem, por ti e vencido, não precisarias de sentir nenhum arrependimento. Hesitou. Se um dia... Não há mais nenhum se, declarei. Pensei em cada um deles ontem e ainda assim estou aqui. Graças a Deus, disse ele sorrindo, e que Deus te ajude. Em seguida acrescentou, embora eu nunca vá entender porquê. Passei os braços em torno da sua cintura e abracei-o, conforme o cavalo resvalava pela última encosta íngreme. Porque não consigo viver sem ti, Jamie Fraser. E mais nada. Agora, para onde é que me estás a levar? Jamie virou-se na cela para olhar a subida da colina. Rezei durante todo o caminho, ladeira acima, ontem, disse ele baixinho. Não para que ficasses, não achava isso certo. Rezei para ser suficientemente forte para te deixar ir embora. Sacudiu a cabeça ainda a fitar a colina, uma expressão sonhadora nos olhos. Eu disse, Senhor, se nunca tive coragem na minha vida antes, que a tenha agora. Permite que eu seja suficientemente corajoso para não cair de joelhos e implorar-lhe que fique. Afastou os olhos da cabana e sorriu-me. Foi a coisa mais difícil que já fiz, Sassenach. Virou-se na cela e direcionou o cavalo para leste. Era uma rara manhã luminosa e o sol matutino fazia tudo reluzir, desenhando uma fina linha de fogo ao longo das rédeas, da curva do pescoço do cavalo e nas faces e nos ombros largos de Jamie. Ele respirou fundo e balançou a cabeça em direção à charneca, indicando uma passagem estreita e distante entre dois penhascos. Agora acho que posso fazer a segunda coisa mais difícil. Esporeou o cavalo, delicadamente estalando a língua. Estamos a ir para casa, Sassenach, para Lalibroch.